Esquadra 5 vai de casa. Fazemos que pra livrar na ataque de foto. Livra na foto, o nome é já. 433 Арбат. Vamos para o segundo, por favor. 3304,